Difusora. Boa tarde. A Difusora apresentou Saudade Não Tem Idade. J761, amplitude modulada, 1530 kHz. Rádio Difusora, transmitindo da cobertura do edifício catarinense, Praça Vidal Ramos, Itajaí, Santa Catarina. Em poucos segundos, a vida pode se revelar para você. Problemas com drogas, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Narcóticos Anônimos. www.na.org.br. Acompanhe também a nossa programação pela internet. difusoraitajaí.com.br ou baixe o app Rádios Net. Faça a pesquisa e ouça nossa programação. Rádio Difusora 1530. A qualquer hora, em qualquer lugar. 17 horas e 2 minutos. Difusora, a sua mais antiga e melhor companheira. 100% itajaiense. A Difusora apresenta... Fora de época. Os sucessos do passado presentes aqui na sua Difusora.